Frágil como louça, são muito louca. Paradoxal, quase nada e muita coisa. Um sopro, um instante, um caminhar errante. Erros e acertos, o sentido é sempre avante. Ora pata de elefante, ora leve como pluma. Vitórias triunfantes, vergonhosas fugas. A vida não te espera, bora se fazer. Ela existe na esfera do faça acontecer. Arregaça as mangas e se põe de pé. Enche o pulmão de ar e o coração de fé. Gratidão pela manhã e um gole de café. E um olhar mais positivo pra espantar má fé. Coragem engarra a fé. Coragem engarra a fé. Coragem engarra a fé. Coragem engarra a fé. Segura a lágrima e olhe pra cima. O que você vê quando olha pro céu, diga. É uma dádiva, já não tem dívida. Nossa extraordinária pequena vida. Parte de um plano bem maior. É uma vírgula, mas também faz parte do texto. E o autor que sabe tudo de cor. Por cada vírgula do livro ele pagou o preço. Somos tão simples e é extraordinário. Alguém já disse, tire a paz do seu armário. E se acaso o mundo te fala o contrário, ouvir o céu vai ser seu exercício diário. Todo mundo só quer ser feliz, sedento pelo futuro e abandonando a matriz. Escute o que o céu te diz. É uma carta pra você, mas o que você diz? Coragem engarra fé. Coragem engarra fé. Coragem engarra fé. Coragem engarra fé. É um dom de Deus. Esse é a vida.